Die Kolonie Santo Ângelo Zeitung, o jornal da Colônia Santo Ângelo. A chegada dos pioneiros na Colônia Santo Ângelo, 2. A chegada dos pioneiros foi antecedida por Frederico Guilherme Wedelstedt, que foi o primeiro alemão a conhecer a região. Ainda em janeiro de 1856, havia chegado ao local denominado Agudo para iniciar as medições dos lotes coloniais. Havia iniciado na condição de topógrafo e agrimensor a medir os lotes coloniais na chamada Picada do Rio e Linha Morro Pelado e a Linha Teutônia. Tenho muito trabalho aqui, dizia Frederico ao presidente da província num de seus poucos relatórios enviados ao prédio central da administração colonial em Porto Alegre. Os brasileiros se queixam da nossa presença. Tenho uma lista de proprietários e posseiros. Posse de Luiz de Carvalho, Miguel da Rosa Garcias, Manuel da Rosa Garcias, que é o mais forte opositor da colonização, antigo proprietário do primeiro engenho da região, Joaquim Lúcio, Francisco da Rosa, Maria Escolástica, Firmino de Camargo, Antônio José, Camilo José de Lara, Pedro Goeres e Vicente da Fontoura. Alguns deles se colocaram contra a entrada de imigrantes alemães em Agudo, dizia Frederico ao presidente. A província alegava que esses descendentes de brasileiros precisavam legalizar as suas posses de terra. Com o passar dos anos, a maioria das pendências foram resolvidas.